Capítulo 9. A importância crucial do evangelismo. O mundo está pegando fogo e sem Deus a humanidade não pode apagar o incêndio. Os demônios do inferno estão soltos. As chamas da paixão, da cobiça, do ódio e da luxúria estão varrendo o mundo. Parecemos estar loucamente nos precipitando em direção ao Armagedom. Vivemos em meio a crises, perigos, medo e morte. Sentimos que algo está prestes a acontecer. Sabemos que as coisas não podem continuar como estão. A perspectiva de um mundo cuja população cresce numa velocidade alucinante tem provocado pesadelos em governantes, sociólogos, filósofos e teólogos. Por exemplo, a população mundial atualmente é cerca de 7 bilhões de pessoas e está crescendo a taxa de 1 bilhão a cada 13 anos. Os cientistas alertam sobre a aglomeração patológica, um mundo no qual não só a doença e a pobreza nos espreitam, mas também problemas psicológicos assustadores e problemas políticos insolúveis. A própria pressão da explosão populacional está provocando um aumento das tensões raciais e religiosas no mundo inteiro. Se o amor sobrenatural de Deus não controlar os corações humanos, podemos estar à beira de uma guerra racial ou religiosa de proporções mundiais, cuja mera conjectura nos deixa horrorizados. A explosão populacional também está aumentando as diferenças ideológicas entre as pessoas. De fato, o mundo se tornou uma vizinhança sem ter se tornado uma irmandade. Cientistas, educadores e editores tornaram-se evangelistas, proclamando a sinistra mensagem do desespero amargo e cético. As páginas de praticamente todo jornal ou livro gritam: está na hora da colheita! Nunca antes o solo do coração e da mente humanos esteve tão preparado. Nunca o grão esteve tão maduro. Nunca tivemos instrumentos mais eficientes para nos ajudar a fazer a colheita. Contudo, na época em que os campos estão maduros como nunca, a igreja está toda emaranhada em trágica confusão. Há muitos anos, eu estava com um grupo de membros do Conselho Mundial de Igrejas em Bosse, na Suíça, e um alto funcionário disse que se aquele grupo tivesse de adotar uma definição de evangelismo, o conselho se desagregaria. Profundas divergências teológicas tornam praticamente impossível estabelecer uma definição de evangelismo e traçar para a Igreja diretrizes bíblicas cuja autoridade seja reconhecida por todos. No entanto, para que a Igreja cumpra a comissão de evangelizar o mundo dada pelo Senhor em Mateus 28, precisamos chegar a um entendimento claro das responsabilidades evangelísticas e missionárias da Igreja. Com essa finalidade, quero abordar os pontos controversos que vejo com relação ao evangelismo e então propor uma solução bíblica. O que significa evangelismo? Em primeiro lugar, existe uma confusão por toda a igreja sobre o próprio significado da palavra evangelismo. Definições são criadas para se ajustarem a gostos pessoais. Alguns pensam em evangelismo apenas como um meio de levar pessoas à igreja. Outros acham que significa ajustar as pessoas a um padrão de crença religiosa e comportamento semelhante aos seus. Algumas definições novas de evangelismo omitem completamente o levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Cristo. Seus proponentes encaram o evangelismo como uma ação social apenas. O secretário de evangelismo de uma das grandes denominações americanas disse há alguns anos: a redenção do mundo não depende das almas que ganhamos para Cristo. Não pode haver salvação individual. Salvação tem mais que ver com a sociedade como um todo do que com a alma individual. Não devemos contentar-nos em ganhar pessoas uma a uma. O evangelismo contemporâneo está se afastando do modelo de ganhar almas uma a uma, passando para a evangelização de estruturas da sociedade. Não podemos aceitar essa interpretação de evangelismo. O evangelismo tem implicações sociais, mas o seu alvo primário é conduzir homens e mulheres a um relacionamento pessoal com Cristo. Tem ocorrido uma mudança no entendimento da natureza e da missão da igreja, passando de a igreja tem uma missão para a igreja é uma missão. A ênfase deixou de estar na natureza espiritual da tarefa da igreja e passou a ser colocada de forma secular. Esse novo evangelismo leva muitas pessoas a rejeitarem a ideia de conversão em seu significado bíblico histórico e a colocarem a educação e a reforma social no lugar da obra do Espírito Santo, que é a conversão e a transformação do indivíduo. Essas ideias teriam deixado horrorizados os pregadores e líderes da igreja de um século atrás, para não mencionar os evangelistas do século I. Os primeiros cristãos saíam por terra e mar para espalhar o evangelho, as boas novas de que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, por intermédio de Cristo. Esse fenômeno de pessoas resgatando outras para Cristo é enfatizado no Novo Testamento pelo fato de que o verbo grego para evangelizar é usado 52 vezes e a forma substantiva de boas novas ou evangelho é usada 74 vezes. A igreja primitiva proclamava ao mundo: nós encontramos esperança para o desespero, vida para a morte, perdão para a culpa, propósito para a existência. Ela gritava ao mundo: nós encontramos tudo isso e temos de repartir com os outros. Esse era o evangelismo da igreja primitiva. Acredito que não existe uma definição melhor de evangelismo que é apresentada pelo Conselho Missionário Internacional em Madras, em 1938. O evangelismo tem de apresentar Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, de tal forma que as pessoas venham a depositar a sua confiança em Deus por intermédio dele, a aceitá-lo como seu Salvador e a servi-lo como seu Senhor na comunhão de sua igreja. O evangelismo significa testemunhar com a alma radiante e o objetivo de levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo de uma forma que garanta a sua salvação. Certo dia, um evangelista leigo se aproximou de uma mulher no hotel de Boston e disse: "A senhora conhece Jesus Cristo?" Quando ela contou o fato ao marido, ele comentou: "Por que você não respondeu que isso não era problema dele?" Então a mulher retrucou: "Se você tivesse visto a expressão no rosto dele e ouvisse a maneira sincera com que ele falava, acharia que aquilo era sim problema dele." Que Deus nos dê um amor assim pelas almas e vamos pedir a Deus que aqueça o nosso coração e inflame a nossa alma até sentirmos uma paixão ardente pelos perdidos. O motivo do evangelismo. Não existe confusão apenas sobre o significado de evangelismo. Existe confusão também sobre o motivo pelo qual devemos evangelizar. Não deveria haver nenhuma dúvida de que o comandante-chefe, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, deu uma ordem. Não atender a sua ordem é desobediência proposital. 3 dos 4 evangelhos terminam com uma comissão dada à igreja para evangelizar o mundo. Em Atos 1, verso 8, está escrito: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." No fim da caminhada para Emaús, que é o clímax também do Evangelho de Lucas, O Senhor, abrindo o entendimento de seus companheiros para compreenderem as Escrituras, diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, verso 46 e 47. A ordem dada em Atos 1, verso 8, inclui tudo e abrange o evangelismo em todas as circunstâncias. Os confins da terra representam toda e qualquer situação possível, levando em conta toda língua, povo, raça e até crença religiosa. Não há sincretismo aqui. Existe uma exclusividade no evangelho, da qual não se pode abdicar. Se não houvesse nenhum outro motivo para ir até os confins da terra, proclamando o evangelho e ganhando almas, a ordem de Cristo seria suficiente. Obedecer não é opcional. Somos embaixadores cumprindo ordens. O segundo motivo para o evangelismo é o exemplo da pregação dos apóstolos. No cerne da pregação havia um objetivo evangelístico. O terceiro motivo para o evangelismo deveria ser que o amor de Cristo nos constrange. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5, verso 14, a coisa mais importante que já nos aconteceu como cristãos foi termos aceitado Cristo como Senhor e Salvador. Queremos compartilhar isso com os outros imediatamente. Uma das maiores catástrofes da nossa época é o fato de tantas pessoas que se dizem cristãs não terem desejo de contar aos outros o que aconteceu em sua vida. O Dr. James Stewart, de Edimburgo, disse o seguinte: o verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo nem o ceticismo, mas o crente que não testemunha e tenta contrabandear a sua alma para o céu. O quarto motivo que temos para evangelizar é a aproximação do dia do juízo. O apóstolo Paulo disse: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, 2 Coríntios 5, verso 11. O pano de fundo do Evangelho de Jesus Cristo não é só o amor de Deus, mas também a sua ira. A luz solene do dia do juízo, a maior necessidade do ser humano é a reconciliação com Deus. Cristo tomou sobre si os nossos pecados na cruz para que nós, pela fé que temos nele, nos reconciliássemos com Deus. Isso nos leva a um dos mais importantes focos de confusão na missão da igreja atualmente. Será que os seres humanos estão realmente perdidos? A grande massa da teologia moderna não crê nisso. Os vários matizes de universalismo disseminados dentro da igreja conseguiram enfraquecer o evangelismo e tirar o ânimo do movimento missionário mais que qualquer outra coisa. Creio que a Bíblia ensina que, fora de Jesus Cristo, os seres humanos estão perdidos. Há muitos problemas e muitos mistérios aqui, e não temos tempo para tratar desse assunto em minúcias. Em Mateus 7, versos 21 a 23, nosso Senhor diz a alguns homens: afastem-se de mim. Aí está o juízo final. Ele também disse: quem não crê já está condenado. João 3, verso 18. Não dá para ser mais claro que isso. Para mim, a doutrina de que haverá um julgamento futuro em que os seres humanos terão de prestar contas a Deus é claramente ensinada nas Escrituras. O quinto motivo para evangelizar é o conjunto das necessidades espirituais, sociais e morais dos seres humanos. Jesus compadeceu-se deles. É frase usada mais de uma vez nos evangelhos. Ele via as pessoas não apenas como almas separadas de Deus pelo pecado, mas também como corpos doentes que precisavam da cura, estômagos vazios que precisavam de comida, portadores de preconceitos raciais que precisavam de sua palavra. Por exemplo, o acontecimento em Cafarnaum, narrado em Mateus 8, e a história do bom samaritano contada por ele em Lucas 10. Portanto, o evangelismo tem uma responsabilidade social. As necessidades sociais, psicológicas, morais e espirituais dos outros se tornam motivação urgente para o evangelismo. Entretanto, estou convicto de que, se a igreja voltasse à sua tarefa primordial de proclamar o evangelho e levar as pessoas a se converterem a Cristo, isso teria um impacto maior sobre as necessidades sociais, morais e psicológicas dos indivíduos que qualquer outra coisa que ela possa fazer. Alguns dos maiores movimentos sociais da história ocorreram porque homens e mulheres se converteram a Cristo. Por exemplo, a conversão de Wilberforce levou à libertação dos escravos. Existem outras centenas de exemplos recentes. Cometemos o erro de colocar o carro diante dos bois. Exortamos as pessoas a amarem umas às outras antes que elas tenham capacidade de fazerem isso. Essa capacidade só se desenvolve através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A mensagem do evangelismo. Já discutimos a confusão acerca do significado e do motivo do evangelismo, mas existe também confusão a respeito da mensagem do evangelismo. Existe uma pressão cada vez maior para adaptar a mensagem cristã às mentes e os corações turvados pelo pecado, uma pressão para que se dê mais importância às necessidades materiais e físicas, distorcendo a necessidade espiritual que é comum a todas as pessoas. Esse deslocamento de ênfase está, na verdade, transformando o cristianismo num novo humanismo. A grande questão hoje é: será que o evangelho do século I é relevante para o século XXI? Ou será que ele não tem muito a dizer à humanidade hoje, como alguns teólogos radicais querem que acreditemos? O apóstolo Paulo resume o evangelho em 1 Coríntios 15, versos 1 a 4, que diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo pregou essa mensagem em Corinto, não havia nada que parecesse mais irrelevante para as pessoas da época. No entanto, o Espírito Santo usou essa mensagem e transformou a vida de muitos naquela cidade. O Dr. James Stewart comenta: a força motriz das primeiras missões cristãs não foi a propaganda de belos ideais da fraternidade humana, mas sim a proclamação dos poderosos atos de Deus. No cerne da mensagem dos apóstolos estava o sacrifício de expiação realizado pelo Calvário. O próprio apóstolo Paulo disse: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1, versos 18 a 21. Portanto, a mensagem do evangelho que precisamos proclamar ao mundo é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado dentre os mortos. Você precisa converter-se, abandonando seus pecados e pondo sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. O inimigo do evangelismo. existe confusão a respeito da estratégia do inimigo do evangelismo. Para Jesus e os apóstolos, Satanás era bem real. Ele era chamado de o príncipe deste mundo, o Deus desta era e o príncipe do poder do ar. Os nomes usados para se referirem a ele indicam um pouco do seu caráter e da sua estratégia: enganador, mentiroso, homicida, acusador, tentador e muitos outros. A maior estratégia de Satanás é o engano. Sua investida mais bem-sucedida tem sido fazer que os teólogos modernos neguem a sua existência. O apóstolo Paulo afirmou: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, segundo Coríntios 11, verso 14. Quando a semente do evangelho está sendo semeada, Satanás sempre está lá, semeando joio. Ele também tem o poder de cegar o entendimento daqueles que estamos tentando evangelizar. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4, verso 4. Sua estratégia é usar engano, força, maldade e terror para destruir a eficácia do evangelho. Se desconhecemos a existência de Satanás ou ignoramos suas artimanhas, caímos em sua armadilha astuciosa. Contudo, temos a gloriosa promessa de que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4. O método do evangelismo. Também existe confusão sobre o método do evangelismo. As nações do mundo são diferentes no que se refere à sua atitude em relação a Jesus Cristo e à sua disposição de aceitar o evangelho. No entanto, nas minhas viagens ao redor do mundo, descobri que, embora a abordagem possa ser diferente aqui e ali, as necessidades espirituais das pessoas são as mesmas. Eu não falava a operários como operários, a estudantes universitários como estudantes universitários, a africanos como africanos ou a americanos como americanos. Eu falava a todos como pessoas necessitadas de redenção e salvação. O evangelista Leighton Ford elaborou uma lista com 6 métodos de evangelização encontrados no Novo Testamento. Primeiro, evangelismo de massas. O tipo de evangelismo praticado por João Batista, Pedro, Jesus, Estevão e Paulo. Segundo, evangelismo pessoal. Os evangelhos registram 30 conversas pessoais só de Jesus. Terceiro, evangelismo de improviso. Jesus no poço, Pedro e João na Porta Formosa. Quarto, evangelismo em diálogo. Paulo no Areópago, Apolo em Éfeso, Atos 18, verso 24. Quinto, evangelismo sistemático. Os 70 enviados, 2 a 2, por Jesus. A visitação de porta em porta mencionada em Atos 5, verso 42. E sexto, evangelismo literário. João 20, verso 31 e Lucas 1, verso 1. Expõe claramente as intenções evangelísticas e apologéticas dos escritores desses evangelhos. Não existe um método único que seja sempre adequado a todas as pessoas, em qualquer situação, mas sempre será possível aplicar um deles de acordo com a circunstância em qualquer época. O Espírito Santo pode escolher qualquer método e usá-lo para ganhar as almas. O nosso alvo não é outro, senão o de alcançar o mundo inteiro. Jesus disse: é este evangelho do reino que será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Nessa passagem, o evangelismo é posto num contexto escatológico. Não temos a promessa de que o mundo todo crerá. A evangelização não significa que todas as pessoas se converterão, mas que todas terão a oportunidade de fazê-lo ao serem confrontadas com Cristo. A maioria das ilustrações do Evangelho usadas por Jesus, sal, luz, pão, água, fermento, fogo, têm um elemento em comum: sua capacidade de convencimento. Portanto, o cristão só é fiel ao seu chamado quando ele avança pelo mundo inteiro. E não só geograficamente. Temos de avançar no governo, nas escolas, no trabalho, em casa, na indústria do entretenimento, no meio dos intelectuais, dos trabalhadores, das pessoas incultas. O mundo precisa desesperadamente de uma reforma moral. E se quisermos uma reforma moral, a maneira mais rápida e segura de consegui-la é por meio do evangelismo. O evangelho transformador de Jesus Cristo é o único modo de reverter o declínio moral dos tempos atuais. David Brainerd escreveu no diário de sua vida entre os índios norte-americanos: "Descobri que após o meu povo ser envolvidos por essa grande doutrina evangélica de Cristo crucificado, não precisei mais dar-lhe instruções sobre moralidade. Descobri que uma era fruto certo e inevitável da outra." Nós queremos reformas sociais? A pregação da cruz e da ressurreição foi a principal responsável por promover o sentimento humanitário e a consciência social dos últimos 400 anos. A reforma do sistema prisional, a proibição do tráfico de escravos, a abolição da escravatura, a cruzada pela dignidade humana, a luta contra todas as formas de exploração, tudo isso tem sido resultado dos grandes avivamentos religiosos e da conversão de muitas pessoas. A pregação da cruz é mais poderosa para desencadear uma revolução social que qualquer outro método. Nós queremos unidade entre os cristãos do mundo inteiro? Então vamos evangelizar! Creio que as cruzadas evangelísticas, em que milhares de pessoas de várias denominações se reuniram para evangelizar, foram algumas das maiores demonstrações de ecumenismo que o mundo já viu. Nessas reuniões existe uma dedicação, um zelo e um espírito que não se vê em outros eventos. Entretanto, a nossa maior necessidade não é a unidade organizacional. A nossa maior necessidade é que a igreja seja batizada com fogo do Espírito Santo e saia proclamando o Evangelho por todo o mundo. Precisamos, em primeiro lugar, ter unidade no Evangelho. 8 cilindros num carro não são melhores que 4, se a bateria está descarregada e o tanque está sem gasolina. Contudo, a questão é: será que a igreja pode ser reavivada a fim de completar o seu avanço no mundo na nossa geração? O reavivamento de que a igreja precisa tão desesperadamente não pode ser organizado e realizado por meios humanos. Não pode ser criado com tecnologia. Os dois símbolos do Pentecostes são o vento e o fogo. Ambos nos falam da operação mística e sobrenatural do Espírito Santo no avivamento. O significado da palavra avivar no Antigo Testamento é recuperar, retornar aos padrões que Deus estabeleceu para o seu povo. No Novo Testamento, a palavra usada para avivar significa revolver ou atiçar uma fogueira que está se apagando. O cristão sente continuamente a pressão do mundo, da carne e do diabo. Por isso Paulo exortou o jovem Timóteo dizendo: mantenha viva a chama do dom de Deus, 2 Timóteo 1, verso 6. Até mesmo os membros da igreja primitiva precisavam de avivamento. No capítulo 2 de Atos, vemos que os crentes ficaram cheios do Espírito Santo quando estavam reunidos no cenáculo. No entanto, no capítulo 4, vemos que eles foram cheios novamente. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4, verso 31. Nas minhas viagens ao redor do mundo, encontrei muitos líderes cristãos sinceros que acreditavam ser impossível ocorrer um avivamento mundial. Eles se baseavam na passagem da Bíblia, que diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eles reconheciam que o Evangelho não perdeu nem um pouco de seu poder de salvar, e que aqui e ali algumas almas serão salvas. Mas, na opinião deles, não haverá outros derramamentos do Espírito Santo até o fim da nossa era. Para eles, isso é algo completamente fora dos planos e propósitos de Deus para a sua igreja, e não faz sentido orar por um poderoso avivamento e esperar que ele ocorra. Irmãos, não creio que a época dos milagres já passou. Enquanto o Espírito Santo habitar e operar na terra, o potencial da igreja será idêntico ao da era apostólica. O grande paracleto, o Espírito Santo, nunca foi retirado e ainda espera operar por meio daqueles que estão dispostos a aceitar suas condições de arrependimento, humildade e obediência. Estou certo de que Deus pode tocar o mundo na nossa geração. Se atendermos aos seus requisitos, Ele nos enviará um pedido de refrigério, avivamento e despertamento. Depois de 15 anos na China, Jonathan Goforth chegou à grave e dolorosa conclusão de que Deus tinha algo maior a fazer em sua vida e em seu ministério. Sua inquietação aumentava à medida que ele estudava minuciosamente as Escrituras, procurando aprender mais sobre a questão do avivamento. Após meses de estudo e oração, ele começou a crer que Deus cumpriria sua palavra no campo missionário mais difícil do mundo. Aquele foi o início do grande avivamento na Manchúria. Henry Martin escreveu certa vez: "Se algum dia eu vir um hindu que creia verdadeiramente no Senhor Jesus, estarei vendo a coisa mais próxima da ressurreição de um morto." Mas Martin seguiu em frente, mantendo a fé e crendo nas promessas de Deus, e viveu para ver o dia em que Deus começou a operar entre os hindus. Há momentos em que nos sentimos tentados a clamar como Abacuque: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças?" Abacuque 1, verso 2. O profeta estava desanimado diante dos imensos obstáculos que dificultavam a obra do Senhor. Ele já estava chegando ao desespero. Deus lhe deu uma resposta extraordinária: "Nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado." Abacuque 1, verso 5. Em outras palavras, Deus está dizendo ao desanimado profeta: "Se eu lhe dissesse o que estou fazendo no mundo, você não acreditaria." A humanidade é composta de diferentes contextos raciais, linguísticos e culturais. Mas diante de Deus, considerando as nossas necessidades espirituais, somos uma espécie única. Temos somente um evangelho para proclamar em todas as gerações, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5, verso 19. Temos uma tarefa: avançar no mundo inteiro, na nossa geração, com o Evangelho. Deus nos ajude a entender e a cumprir melhor a nossa missão.